Devido a algum tráfego? Isso. Visto que no meio papai autorizado, vai direto destino, suba até nível de voo no 05. Confirme a aeronave na 0124, a matrícula? Tango Kilo, Tango Romeo. Passando aqui o Tango Romeo, mantenha 1500 pés, QNH no 09 no corredor Vera Cruz, reporte Interlagos. Interlagos, que o Tango Romeo corrigindo, reporte Paripe. Reportarei Paripe, Romeo. 2231, no chame torre, 198, decimal 6. 226, 2231. Controle em voo, 9755, boa tarde, informação isso. 1755, acena identificação, via chegada a Bonf, desça até nível de voo 050. 050 na Bonf. Controle Salvador, boa tarde, voo 649, Israel, Leda e Nelson, nossa escuta. Voo 649, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240 na saída da EL, voo 649. Bruno 075, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, Bruno 075. Xanema 314, reduza para 2109. 2109, Xanema 314. Quem será chamado pode esperar da UFED. A3567, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, tá 3567. Tá 3567, desce até 2500 pés, QNH no 09. 2500 pés, tá 3567. Então, 3567, informa o tráfego, 12 horas, 1 no 6 milhas, rumo nordeste, mantendo 1 no 1500 pés, é um bravo novembro 2 papá. 3567. 075, informa sua velocidade. 1075, informa sua velocidade. Estamos com 230 nós. 1075, reduz a para 1990 nós, é o número 2 na aproximação. 200 para 190, gol 1075. 1075, desça até 3 mil pés, que é legal no 09. Até 3 mil, gol 1075. Xanema é 314, desça até nível de voo 050. Deturação para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Descida ao 050, mantém proa, caso de falha, limite lock. Xanema é 314. Que ela vai meu papai em forma estimada de pouso. Boa, Tanter, 3155 pronto no ponto de espera da 10. 3155, sente. Observe o tráfego na curva final após a passagem ali, mantém 10. 3155. Após a passagem ali, mantém 3155. Salvador, o voo 9649, solicita o nível 200 como final. Voo 9649, aguarde. A gente vai estar aguardando o seu cruzamento. Curva esquerda, proa 155, reposta estabilizada. Esquerda 155, reposta estabilizada, então 3567. Mike Eco Vitor, recuse fora do solo, pista 17, 90 graus com 16 nós, Mike Eco Vitor. Eco Vitor iniciando no 7. Uno 075, curve à direita para o 060, reposta estabilizar no localizador. Direita 060, reportará no localizador, no 075. Uno 075, segue tráfego, 1 hora e 5 milhas, interceptamos o localizador, passando 2.500 pés para 2.000 pés, é um Airbus da TAM. Gente, gol 1075. 035 ','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mike Eco Vitor mantém-se em condições visuais, seu nome pé e autorizado vai direto Manati. Eco Vitor, direto Manati. No localizador, voo no 075. Voo no 075, aguarde transferência de comunicações. Me escuta. Xenem 6314 para o curso localizador, curva direita proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, Mike 3, Xenem 6314. Voo 9649, solicite nível 200 ao centro, não foi possível contato, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325, alterna 251, obrigado, boa tarde. Alterna Campinas. Campinas 179-351, táxi à direita via Índia, ao ingressar na Alfa, transfira 1486, altímetro 011, tenha uma boa viagem, voo no 785. Índia Alfa, pois monitora, chama 1286, gol 1785 graus. Salvador, o trip 5219, autorização 180, conquista, por favor. Kilo Tango Romeu, reporte na rotatória visual com campo. Já está visual com o campo, Romeu. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Está do BR-324 para Salvador. Está pro na rotatória para retorno a Salvador. Guardião 01, mantém-se em condições visuais. Quem negar no 01, aguarde transferência de comunicações. Aguardo e transferência, 01. Controle autoriza direto Leda para o 3155. Guardião 01, chame torre 1 noite 6. Torre 86, era todo. Acima, até a 14, onde a companhia chama então. Ok, obrigado, uma boa tarde. Xenem 6314. Cono 075 na escuta? Na escuta. 1075, chame torre 1 noite 6. 86, 1075. Say again. Is Air Italy 412 level 160, just leaving Adolf, last of November information. 412, Scott identify a bomb, descend 4000 feet, scan 8104. Scanning 5000, 1014, walking island, direct bomb, Air Italy 412. 050-755. Xenem 6314, reduz a velocidade para aproximação final, chame torre 1 noite 6. Torre 1 noite 6, Xenem 6314. Kilo Tango Romeu, chame torre 1 noite 6. 6, bomba de semana. Gol 1755, desça via para 2000 pés, quem negar no 091, autorizado final do procedimento, é pós-estabilizado no localizador. Ok, combinou. Teste via, chama estabilizada e vai ajustar 1011, o 1755. Tá, 3155, autorizado, vai direto da EL. Obrigado, direto da EL, cruzando a esquerda. Controle de Salvador, um cordial boa tarde, o azul 4032, passando 155 para 150 na Prodimar e na sua escuta. Azul 4032, essa é a identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Via chegada a Mari para o 050, 4032, canal idêntico. Torre Oxenar 6314, uma milha para Simbra. 3567, solo os 14, libera a direita, chame solo em 1219. Direito 219, 3567. O 6314 da Oxenar, continue a aproximação, estou ciente do tráfego, informarei pista livre, 90 graus com 15 nós. Nossa escuta. Uno 075, pista livre, pouso autorizado, 90 com 15 nós. Liga o pouso, pista no zero, boa no 075. Autorizado via Alfa, pátio 3, reporta ingresso no pátio principal, TAM 3567. Paulo Salvador, voo 99, posição é a 01, informação. Mantenha 17, cara. Após a chanela ali, mantém, gol 9785. Já temos aprovado o nível 360 para São Paulo, Congonhas. O uísque em curso, confere, altímetro 1011.4. 360, pode continuar a informação? Ok, a informação em curso é o uísque, o altímetro é 1011, está pronto para a cota? Bolo 399, aprovado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. A rota é via Bridge, Upper Zulu 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decolando da pista no zero, manterá a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Então, curva à direita, executa o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, Bridge. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o código 5455399, só instante para cotejamento, por gentileza. TAM 3567, ingresso autorizado, pátio 1, remoto 1-2. Remoto 1-2, pátio 1, TAM 3567. Ano 399, coteje. Autorizado São Paulo, nível 360, via Hunter Stroke 1-6, restante do Bilbao, no plano. A pista 1-0, decolagem de frente após 2-1, terceira milha, curva à direita, a saída é a da EL, transição unida. O transponder 54, controle Salvador 1-1-9, decimal 8, voo 1-3, nacional. Autorizado para o 1-0, chega 63-1-4. 5-5, na poli, chame ponto, 399. Estabilizou, 755. 1755, chame torre, 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Sabatão, Guiche, que não vem me afastar, mantém-se em condições visuais, subata nível de voo 105. Chame centro Recife, frequência, 128, decimal 8, alternando, 126, decimal 0. 1260, muito obrigado, boa tarde. Esquerda via pátio 3, pátio 1, portão 4 autorizado, gol no 075. Repita a instrução novamente pro gol 075. Repito, ingresso agora à sua esquerda via Quilo, táxi via pátio 3 para o pátio 1, portão 4. Aproximação, guarde pista livre, eu estou com uma aeronave na curva final da 197 pousando a uma milha e tráfego da companhia ingressando para decolagem imediata. Guarde pista livre no 755. Aguarda, sem problema, obrigado. B314, Solos 18, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 1219, Oxenar 6314. Afirmativo. Autorizar checa Chapegos, contorno emitida em Valença. Após regressa, 198, é o controle 186 torre, acione 0151, Alfa Vitor Juliette. Rumba Aerofólio Cocaidente, Flyer Alagoinhas, to Bonfair Drive, report for descent. Já ouvi de LED. 032, desça via para 2000 pés, QNH. 10, 11, reporte estabilizado localizador. Descendo via para 2000, 10, 11, reportarei estabilizado. 032, das 11. Portão 5, Xené 6314, obrigado. 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 1-3-3-2-5, 1-2-5, decimal 1-0. Outan 3-0-5-5. 1011, 31 graus na temperatura. Tá com fim, já temos aprovado 3-6, só um instante para corpo, por gentileza. Escuta, Tantra 2-1-7. Confirme para o controle, Salvador. Confirma, boa tarde. O gol no 785, você colou, está 1-1. Está tentando subida a perfil da El. Gol 1785, mude código para 5402. São Paulo. Sinal 4711. Salvador para Congonhas. É previsto que é 18h58. Em torno de, no máximo, 8 minutos, deve estar constando o sistema. Vamos coordenar o 36, conforme repetitivo. Pode preparar a subida do El, Leda, após Leda, Bridge. Para interceptar Bridge e o resto conforme a plano do rota do plano de voo, ok? Ah, sim, Matheus. Está aguardando, vai preparar da El, Leda, após Bridge, conforme o plano. O Pantanal 479, obrigado. Tá. To bom Ferraivo. Voo local, é corredor forte sobre a voo de Alagoinhas. Funcionamento, confirme. Autorizado, reporte para o táxi. 5-5, primeira direita, na sequência primeira esquerda. Alfa, Kilo, via parte 3, chame para ingressar no pátio 1, portão será 8. Ok, direita, esquerda, pátio 3, após pátio 1 e o portão é 8, gol no 7-5. Tan 3217, corta. 2174, pedido a Vermelhaça, número 2. Tan 3217, para corta. Afirma, Deus, eu prossigo. Tan 3217, aprovado com fins, nível de voo 360, aerovia, inicialmente até Bridge, depois o Apollo 16, o resto conforme a rota do plano de voo, decola pista 10, mantém a reta para cruzar 2 mil pós a terceira milha, após curva à direita, contra o perfil subido da El, Leda após Leda, direto Bridge. 19-8, é o controle, 18-6 com a torre, acione 5-4-5-1. Autorizado 360 com fins, saída da El, Leda, Upper Zuluro 6, 5-4-5-1, transponder 19-8, o controle. E inicialmente direto Bridge, o TAN 3217. Poxa, após Leda Bridge, 5-4-5-1, corte, champando, puxa isso, né? Vai chamar o TAN 3217. Índia November Alpha 4. O Salvador decola com curva à esquerda, então 1.000 pés no corredor forte para sobrevoo em Alagoinhas. 19-8 controle, 18-6 torre, acione 0-1-1-5, Índia November Alpha. Parte 4, para acionamento, táxi Glide 2286, altímetro no 011, Whisky em curso, Índia, November Alpha, bom voo. O voo 1755 autorizado, o pátio. Até o 8 autorizado, voo 755. Até o 8, obrigado. Táxi, reporte para ingresso na pista 17, Whisky, Bravo Whisky. 104, veteran for space, fly heading 215, limit localizer. Heading 215, limit localized, veteran for spacing. Descend for level 050. Azul 4032 estabilizado. Estabilizou agora. Azul 432, compete aproximação, chame torre 198.6. 198.6, tu volta. Air Italia Forma 2, descendo 2000 feet, KNH 1011, cleared final. IOS, post-exception localized. Ok, 2011, que é for IOS, post-exception localized, Air Italia Forma 2. Atinge 80, 35488. TP 5488, desça até nível de voo 060. 060. Gol no 925, desça via para 4000 pés, quem negar no 09. Via para 4000 no 09, 925. Gol no 925, informe sua velocidade. Estamos reduzindo agora para 229. Trip 548, para sequenciamento, reduza a velocidade para 200 nós. Ok, pode informar o número do voo pro trip? Nós estamos a proa de toque já, praticamente alinhado. É, o número 3, trip 5488, tráfego que o precede, está a 11 horas e 15 milhas rumo sudoeste, passando 4000 pés. É o Boeing 738 da Gol. Redução para 200 então? Roger, X-ray receiver, KNH 1011, and fully ready to copy the superior anytime. Just a minute, please. Grazie, obedece. Cono 785, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1 e solicite ao mesmo. 3325, obrigado. Tinge 060, TP 5488. TP 5488, desça via até 3000 pés, que é legal no 09. 11, 3000, é Itália, Fall 1 2, Stabson Localizer. Stabson Localizer, Fall 1 2. Italia Form 2, contact Tower 118.6. 186, Bravo, isso para visual com o Embraer aí, o Embraer na curta final, Embraer 90 da Azul. Após este tráfego cruzar sobre o eixo da 17, pode iniciar a corrida. O vento de uma centena com 14 nós, Whisky Bravo Whisky. Normativo, nós temos um outro tráfego na sequência que está a uma milha ainda do marcador, ok? Roger, continue approach, number 2 for landing runway 10, wind is 100 degrees, 1 for knots. For Italy 412. Red Copy, it's clearance, India, November, Alpha Tango Sierra. Affirmative, go ahead. Okay, you're clear to Golf, Vitor Alpha Charlie. Flight level 390 via airway up Zulu 10 to Natal and then up on November 873. After then as flight plan route after takeoff runway 10, maintain head to passing 2000 feet or 3 nautical miles and then turn left to perform Puka departure and a Z-par transition Salvador, control frequency 119.8. Salvador Tower 118.6 and squawking 5415. And just wait 1 minute to read it back. Roger, please second the SID and transition. Could you spell it? Just a minute, please. Azul 4031, escuta? Afirmativo. Táxi autorizado à direita Alfa, via Kilo Pat Station para ingressar no Pat 1, será a remota 13 do Pat 1, ok? Táxi via Alfa, para ingresso na Kilo Pat 3, vai ser a remota, remota 13 do Pat 1, 4032. Roger, está autorizado até a remota 13 do pátio principal, autorizado. Autorizado, 4032. Ok, India, November Alfa, Tango Sierra, dispel the departure for Red Copy. Go ahead. Okay, the departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and then Jamo, Juliet, Alpha, Mike, Oscar, and then transition will be Zipa, transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Puka, and then Jamo, and then Zipa, transition. Roger, India, November, Alpha Tango, Sierra, Esquerdo, destination, Golf, Victor, Alpha, Charlie. Initial climb, flight level 390, follow upper Zulu 10 to Nadal, upper November 873, then as file. For runway 10, initial climb 2000 feet, Puka, Jamo, Zipar, and squawk 5415, India Tango Sierra. Okay, the readback is correct, at 813, come to strap engines. Okay, sir, so we are ready to start engine anytime. Okay, I understood that you're ready for start engine. Affirmative. So here, come over for text. Okay, roger. Solo, para puxa acelamento 3217, tá? Nina. Na remota 13, logo a cauda. Assim que o tráfego estacionado está livre, puxar, chame táxi, tá 3217. Assim que o azul estacionado está livre, vai chamar táxi, tá 3217. Tranquilo, day, Italy, 412, vacating on Foxtrot. 35482, chame torre, 1 noite, 16:30. 16:30. In intersection with 813 and 811, okay? Copy via Alpha and Kilo and apron 3, proceed to apron 1, confirm? The position will be at apron 1, so call me back to enter to apron 1. Copy, call you back entering apron 1, read Alpha 1. Solo 8-6-7-9. Duas modularam ao mesmo tempo, quem chamou solo? 8-6-7-9. Tá muito baixa a transmissão. Web 5729. 5729. Agora sim, alto e claro, Salvador para Confins. Já temos aprovado 340. Escute a informação X-Ray, altímetro 019, só instante 4. Ok. Umba 04 dizendo 4000 feet, Kenneth 1011. São 01, autorizado, chame para esse o táxi, Bruno 399. Reporte para o táxi, autorizado por direcionamento, Bruno 399. Sou Salvador, boa tarde, passageiro 2231 com a X-Ray. 2231, boa tarde, já temos aprovado barreiras, nível 340, está na remota 14, escute X-Ray, altímetro 1011, só instante 4. Aguardando, bom. Ground, India, November, Alpha Tango Sierra, ready to taxi. Four one two, solo ground again. Solo go, 9-5, what time? Italy, 4-1, solo ground. Italy, 4-1-1, 4-1-2, go ahead. You have condition to maintain present position.